Standing by, I'm Unit 10, follow the going up, going front south to your holding point. Bear Tower at 118.95, 1016, Delta Charlie Sierra. Good H 1016, and continue taxi to holding point, runway 10 over, come. Affirmative. Follow Delta Charlie Sierra 111. Okay, how many people on board are there? Gono 260, chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste 10 no meio. 060, Azul 4207, acione identificação, chegada a Bonf, desça para nível de voo 050. Ajuste 10 no meio. 4207, ciente. Quando o senhor aciona a identificação, sempre fica ciente que o senhor está em comunicação com a gente. Ah, beleza. Muito obrigado. 895-397, bom dia. Aqui é com o Delta autorizado ingresso, inicialmente a linha CAP 017 aguardando para decolagem. Vitor Mike Quebec, condições de agilizar o backtrack até o PAT 4. Solo aos 32 agilizando o backtrack, reporta a pista livre, Vitor Mike Quebec. Sem restrições, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no meio. Gol no 260, sem restrições, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no meio. Trip 5221, táxi via Índia, na ponta de espera, torre 1 na noite, decimal 95, ajustado 1016, novo, obrigado. E aprovado via parte de hoje, 3 principal, e até o ponto de espera da hora, 2028, 5218, é o retorno. Gol da 983, cópia. A linha decola, pista no zero, com 397. A curva direita, saída de Neron Alpha após bridge, após conforme plano. Controle 120, decimal 8. Transporte 5123. Autorizado para Guarulhos e Miguel 360, conforme o rota de plano, bridge, Aperos Zulu 16, Equador 10, curva direita, Nadiner, Uno Alfa, Ignado, 120, decimal 8 ao controle, 5123 ao transponder, ou 1983, portão 5. Reto Gol 983 no portão 5 do pátio principal, chame para pushback, assim. Para a posicionamento do normal. Mike Eco Delta, após a decolagem, tem condições de prosseguir o cruzamento no ponto médio da pista no 028, pro norte. Sente, livre decolagem, pistão no 7, vento uma centena, 9 nós, o Mike Eco Delta. Delta, Charlie Sierra 111, clear to line up and wait, runway 10. clear for line up and waiting at 110 Delta Charlie Sierra 111. Controle 208, transponder 0153. Meu Oscar com 5 a bordo, chama aqui para acionamento, ajuste 1016, no voo. Decolar 235, controle em 120, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo no 397. Voo no 397, bom dia, contato radar na decolagem, saída Diner, uma alfa, nível 360. Diner, uma alfa para o 360, no 397. Eco Delta decolado aos 36, da presente autorizado. Curva à esquerda, prosseguindo o cruzamento do campo proa norte, aguardando transferência de comunicações. Ok, autorizado, curva à esquerda, proa norte, Mike Delta na sua escuta para a autorização. Torre, São Salvador, bom dia, Flip 5221, pronto, espera da 1-0, pronto. Flip 5221, ciente, mantém ponto, espera da 1-0. Azul 4207, desce para 2000 pés, ajuste na 0 no meio, autorizado LS, XUI, pistão 0, reporte estabilizado. 1-0 na meio, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, azul 4207. Eco Delta, mantenha o número pés para o norte, chama agora o controle 120, décima 8, bom voo. 208, grata, bom voo. Take off runway 10, wind 110 degrees, 9 knots. Clear for takeoff runway 10, Delta Charlie, 0111. Sim, chama meu pé, não escuta permanente do controle e aposto na final para pouso, Mike Echo Delta. Confirme para o Mike Echo Delta. 1 meu pé, escuta permanente do controle, Mike Echo Delta. Ok, mantendo meu pé, não se escuta, Mike Echo Delta. Voo 1260, desce para 3000 pés, ajuste na 0 no meio. 3000, voo 1260. Delta Charlie Sierra 111, é Bonnie at 39, contato Salvador Departure 120, decimal 8. Over radar 120, decimal 8, train start to rerun, thank you, bye bye. Hola, Delta Charlie Sierra 111, out of 1500. Delta Charlie Sierra 111, Merida contact on departure, climb flight level 360, Alpha 1 Alpha, departure. Alpha 1 Alpha, departure, unrestricted climb, flight level 360, twin star 111, thank you. Salvador, o azul 4207, está estabilizando o ILS da pista 1-0. Gente, complete final, chame torre 1-1895. 1-1895, obrigado. Gol 1-260, desça para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, que foi pista 1-0, reporte estabilizado. Foi estabilizado, gol 1-260. Mação aguardando pista livre, ATR na tripli, preparando-se para iniciar a rolagem. Certo. Nós estamos no momento a 7 mil da aplicação. Trip 5221, no livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 9 nós. Autorizado. Voo local da comando da RMI, retornando também para a RMI, com sobrevoo na Praia do Forte, acione 0110, controle 120.8. Oscar Zulu, protegimento correto? Acionamento a critério para decolagem em cima da torre 198.95. Qual é o POB? Correto, bom voo. Terminal 40 chamou pro Bush. Trip 5221 decolado aos 4 no controle agora em 120.8. 208-5221, bom dia, até o retorno. Azul 4207, o vento 090 graus, 109, livre pouso, pista no zero. CS 4207, livre pouso, obrigado. Trip 5221, no contato radar, decolagem, saída Elefa 1 Alfa, nível 200. Elefa 1 Alfa, podemos voar direto Elefa? Negativo, mantenha perfil da saída. É que foi nos instruído após decolagem pro de Elefa. Gente, porém você está sendo recoordenado no momento para cumprir o perfil da saída Elefa 1 Alfa. Então aguarde que vai ser inserido no nosso banco de dados aqui. Nono, após cruzar 4 mil pés autorizado direto Elefa. Mantendo eixo após 4.000, direto Elefa, 5.2.2.0. Luna 397, chame Recife, 1251, na alterna 1395. Recife, 1395. Trip 5221, após 2 mil pés, autorizado curva à direita, e ao cruzar 4 mil pés, autorizado direto Elefa. Ok, 2 mil pés, curva à direita, e depois Elefa, 5, após 4 mil, 5221. Estabilizou o Moro 260. Bruno 260, complete final chame torre em 1.1895. 195, de novembro alfa, 1.500 pés, corredor Vera Cruz, já posto através de Paripe. Mantenha a posição aqui, Romeu Oscar. Aguarde para iniciar a decolagem. 5221 da Trip, deveremos voar agora o Sierra Vitor 002. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Quem negar a marca 1016. Ordem, 1016, com 260. Azul 4207, no solo as 44, libere direita, chama o solo em 121.9. Direita, solo 219. Na fora do solo, comprando corredor forte, hotel Cazulu. Hotel Cazulu, decolado às 4h04, mas aí me escuta. Até o... Confirme o local de sobrevoo. É, confirme? O local de sobrevoo, que o senhor vai fazer. É, Praia do Forte. Ok, mantenha me escuta aguardando transferência, o hotel Cazulu. Cazulu. Azul 4207, táxi via Alfa, reportante, seu táxi fez bilhete para ingresso. Via Alfa, reportante, fez bilhete. Tá 260, vento 1.10 graus, 099, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, voo no 260. Chegando 600 pés no 1 transformer. 0, 1, 6. Victor Charlie Serra 111, contact IC final on frequency 128.8. 128.8, Victor Charlie Serra 111, thank you, bye bye. Táxi Ocean Air 61140, está com 138 a bordo, 2 horas de autonomia, Recife Alta. Ocean Air 61140, táxi Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118.95, o ajuste 1016, um bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 1995, Ocean Air 61140, muito obrigado. Para buscar questionamento, manda esse trem. 983, coordenando com a equipe de solo após o ingresso da aeronave da Azul, agora via Juliette. Mesmo vai prosseguir para o 01, após a mesma tem livre para o espectro, no mesmo reporta, tá? Após a passagem da Azul, você vai para o 01, coordenando com a equipe de solo, que é um push back autorizado, voo no 983. Azul 4207, Juliette 01. 4207, Juliette para o 01, obrigado, bom dia. 2 a 9, 9 a 3, confirme por quantas milhas se afaste de Salvador. Só um minuto. Salvador, boa tarde, bola 260, tirou? Bola 260, táxi via Alfa. E reporta onde seu táxi foi, Juliette, para ingresso. Alfa, importante, Juliette, bola 260. 61140, tá pronto, pode esperar. Xena 61140, Alinda decola pistão 0, vento 1, 00 graus e no 0 noite. Alinda decola, vento 0, Xena 61140. Quilômetro Oscar, decolada 47, controle agora em 1, 20208. 208, obrigado. Torre, o hotel Oscar do Lula vai se afastar 25 milhas de Salvador. Tenta a Oscar Zulu, transfere agora com controle no 20.8. 208, Zulu. Papa Tango, Kilo Romeu Oscar, 1 no meu país, corredora Xé, reporte no Fora do Barra. Autorizaria 2.500, direto. Forma e nível desejada? 2.500. Autorizada. 2.500, direto, boa, Romeu Oscar, obrigado. Papapá, Mike, Eco Delta, informe pro Ideal para São Sebastião. Apenas um sobrevoo, confirme. Sente, autorizada. Controle, Papa Tava Testa do voo. Papatango, hotel Oscar Zulu, prossiga. É, decolou da RMA, está mantendo o corredor forte, linha 10 para sobrevoo, entrada forte, não estou escutando. Gente, 510, desculpa permanente do controle. Papatango, hotel Oscar Zulu. Zulu. 08 ao portão. E para o 08, após a nave da companhia 5, bola 260. Também 140, decola 250, controle em 1, 20208. 208, cenário 6140. Controle Salvador. Bom dia, cenário 6140. O Xené 6140, contato radar na decolagem, saída NICAR 1 Alfa, nível de voo 250. NICAR 1 Alfa, 250, Xené 6140. Salvador, 35221. Estamos passando uma 70 no momento. Possibilidade de voar direto Conquista? Autorizado Conquista, 35221. Obrigado. Sim, chover na proa do rotatório, reposta com visual com campo, Índia Novembral. Para o TAC, voo 1983 com 87, uma autonomia de 3 horas e 41, Galeão. Voo 1983, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de esperadão no zero, no ponto de espera torre 1, 18.95, o ajuste 10 no meio, bom voo. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, 18.95, 1983, uma boa semana. Tango Kilo Romeo Oscar, reposta para descida. Romeu Índio Novembral, visual com campo. Afirmativo, visual com campo, Índio Novembral. Para ingresso no circuito, chame Torre Salvador na frequência 1118.95. Para a torre em 1118.95, Índio Novembral. Salvador, o Índia Novembro Alfa, Índia Novembro Alfa, na fora rotatória, visual com campo. Frequência livre para coordenação, reporte para retorno. Ajuste no 0 no 6, informa na 3 milhas, final do 17, o Índia Novembro Alfa. Ponto, espera da pista 10, pronto, voo no 983, responde ao Salvador. San Diego 1943, autorizada a linha de decolar, pistão 90, vento 090 graus, 09 lanche. Autorizada a linha de decolar, pistão 10, voo 983. Voo 9250, autorizada a chegada mar e desça para 3 mil pés sem restrições. Correção, desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste em Salvador 90 no meio. Afirmativo. Sem perceber chegada, Gol 9250. Gente, autorizado da presente TAC, Gol 9250. 1140, chame centro Recife na frequência 12545, secundária 12685. Trip 5221, chame Recife em 1288. 288, bom dia, Nara. Bom dia, 1983, tá bom. Controle Salvador, bom dia, gol 1983. Gol 1983, contato radar na decolagem, saída Diner, Uno Alfa, nível 360. 30360, Diner, Uno Alfa, o número 983. Frequência livre para congelação, reporte para o regresso. Salvador, da Xanem 1140. Xanem 1140, chame Centro Recife, 12545, alterna 12085. 12545, 285, Xanem 1140. Oi, Salvador, o Wiener Liberal, máxima de 3 milhas. Zero Liberal, Cristal, ele ficou posição 97, o vento 100 graus, 099. Voo 07, o Índio Liberal. Usada descida para o altitude de tráfego local, não há tráfego conhecido a reportar no setor frequência livre. Transformador, 3192, está cruzando 180 para 1.